Capítulo 21. Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Mateus 8:19. A matinê de sábado no auditório em Chicago havia terminado há pouco, e cada uma das pessoas da multidão de sempre pelejava para chegar à sua carruagem antes das outras. O porteiro do auditório gritava o número respectivo das carruagens para que elas se aproximassem. As portas da carruagem se abriram e logo se fechavam enquanto os cavalos eram conduzidos rapidamente até o meio-fio, mantidos ali pelos cocheiros impacientes que tremiam de frio com o vento do leste. Depois se juntavam precipitadamente à avalanche de carruagens que passavam sob a ferrovia elevada e finalmente subiam à avenida. Próximo, número 624, gritou o porteiro do auditório. Número 624, repetiu, e veio desfiando até o meio-fio um grupo magnífico de cavalos negros presos a uma carruagem com as iniciais CRS, em letras douradas na porta. Duas jovens saíram do meio da multidão em direção à carruagem. A mais velha entrou e sentou-se enquanto o porteiro ainda segurava a porta para a mais jovem, que hesitava no meio-fio. Entre, Felícia, o que você está esperando? Vou morrer de frio! Gritou a jovem de dentro da carruagem. A jovem do lado de fora tirou apressadamente um ramalhete de amores perfeitos que estava preso ao seu vestido e o entregou a um menino que tremia de frio à beira da calçada, quase junto às patas do cavalo. Ele o aceitou com um olhar espantoso e um obrigado, moça, e no mesmo instante enterrou o rosto sujo nas flores perfumadas. A garota entrou na carruagem, a porta se fechou com uma batida forte, característica de carruagens bem feitas, e em alguns instantes o cocheiro fez sinal para os cavalos seguirem rapidamente por uma das avenidas. Você está sempre fazendo alguma coisa esquisita, Felícia, disse a garota mais velha, enquanto a carruagem passava pelas grandes residências com as luzes já acesas. Estou? Que coisa esquisita eu fiz agora, Rose? Perguntou a outra, erguendo os olhos de repente e virando o rosto na direção da irmã. Ah, dar aquelas flores para aquele menino. Parecia que ele estava precisando mais de um bom prato de comida quente do que um ramalhete de flores. Foi um milagre você não ter convidado para ir para casa conosco. Eu não teria ficado surpresa se isso tivesse acontecido. Você está sempre fazendo coisas esquisitas. Seria esquisito convidar um menino assim para comer um prato de comida quente em nossa casa? Perguntou Felícia baixinho, como se estivesse sozinha. Esquisito, com certeza, não é a palavra certa, respondeu Rose, indiferente. Seria o que Madame Blanc chama de exagero. Decididamente, portanto, por favor, não convide esse menino nem qualquer outro como ele para jantar em casa só porque comentei o ocorrido. Ah, querida, estou muito cansada. Ela bocejou e Felícia olhou para fora em silêncio. O concerto foi muito ruim e o violinista era muito sem graça. Eu não entendo como você conseguiu ficar tão quieta durante aquilo tudo, exclamou Rose, um pouco impaciente. Eu gostei da música, respondeu Felícia, calma. Você gosta de qualquer coisa. Eu nunca vi uma garota com tão pouco senso crítico. Felícia ficou um pouco corada, mas não respondeu. Rose bocejou mais uma vez e depois cantou baixinho um pedaço de uma música conhecida. Então exclamou abruptamente: Estou farta de quase tudo. Espero que o espetáculo Sombras de Londres seja empolgante hoje à noite. Sombras de Chicago, murmurou Felícia. Sombras de Chicago, Sombras de Londres, a peça, o grande drama com um cenário maravilhoso, a sensação em Nova York por 2 meses. Você sabe que temos um camarote com os Delano para hoje à noite. Felícia virou o rosto na direção da irmã. Seus grandes olhos castanhos eram muito expressivos e sempre refletiam um brilho radiante. E mesmo assim, nunca lamentamos as coisas que realmente acontecem no palco da vida. O que são as sombras de Londres no palco quando comparadas com as sombras de Londres ou de Chicago na vida real? Por que não nos impressionamos com os fatos como realmente são? Porque as pessoas reais são sujas e desagradáveis, e isso incomoda muito, imagino, respondeu Rose, sem se preocupar demais. Felícia, você nunca vai conseguir consertar o mundo. O que adianta isso? Não devemos nos culpar pela pobreza e pela miséria alheias. Sempre houve ricos e pobres, e sempre haverá. Devemos ser gratas por sermos ricas. Suponhamos que Cristo tivesse seguido esse princípio, respondeu Felícia com uma persistência incomum. Você se lembra do sermão do Dr. Bruce sobre aquele versículo alguns domingos atrás? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos, segundo Coríntios 8, verso 9. Eu me lembro muito bem, respondeu Rose com certa petulância. Mas o Dr. Bruce não continuou dizendo que não se pode atribuir culpa aos ricos se eles forem generosos e suprirem as necessidades dos pobres? E tenho certeza de que ele mesmo está em uma situação bastante confortável. Ele nunca abriria mão de seus luxos porque algumas pessoas passam fome. De que adiantaria se ele fizesse isso? Eu lhe garanto, Felícia, que sempre haverá ricos e pobres, apesar de tudo o que possamos fazer. Desde que Rachel Winslow escreveu sobre aquelas coisas esquisitas em Raymond, você tem aborrecido toda a família. As pessoas não conseguem viver daquele jeito o tempo todo. Você vai ver que Rachel vai desistir logo. É uma pena que ela não venha cantar nos concertos no auditório em Chicago. Ela recebeu um convite. Vou escrever para ela e insistir para que venha. Estou morrendo de vontade de ouvi-la cantar. Felícia olhou pela janela e ficou em silêncio. A carruagem passou por dois quarteirões de residências magníficas e virou em uma ampla entrada sob uma passagem coberta, e as irmãs correram para dentro de casa. Era uma mansão elegante, feita de pedras cinzentas e decorada como um palácio, tendo cada canto adornado com o luxo de pinturas, esculturas, peças de artes e objetos sofisticados e modernos. O proprietário de tudo, o Sr. Charles Sterling, estava fumando um charuto em frente a uma lareira. Havia ganhado dinheiro com negócios e de especulação no ramo de grãos e ferrovias, e estimava-se que sua fortuna estava em torno de 2 milhões de dólares. A esposa dele era irmã da Sra. Winslow, de Raymond. Já não saía da cama havia vários anos. As duas jovens, Rose e Felícia, eram as únicas filhas do casal. Rose tinha 21 anos, era bela e cheia de vida, havia estudado em uma prestigiada faculdade e mal havia entrado na alta sociedade, já havia se tornado cética e indiferente. Uma moça muito difícil de agradar, dizia o pai, às vezes brincando, às vezes duramente. Felícia tinha 19 anos e uma beleza tropical, um pouco semelhante à da prima Rachel Winslow. Era movida pela cordialidade e pela generosidade. Começava a despertar para a fé cristã. Era capaz de todo tipo de expressão e era um mistério para o pai e uma fonte de irritação para a mãe. Tinha um grande e desconhecido universo de ideias e de ações, do qual ela ainda não estava bem ciente. Havia em Felícia a disposição de suportar facilmente qualquer situação na vida de tão somente, ou melhor, se tão somente, lhe fosse dada a liberdade de agir plenamente de acordo com as suas convicções. Chegou para você, Felícia, disse o Sr. Sterling, entregando-lhe uma carta. Felícia sentou-se, abriu a carta no mesmo instante e disse, é de Rachel. E então, quais são as últimas notícias de Raymond? Perguntou o Sr. Stirling, tirando o charuto da boca e olhando para Felícia com os olhos um pouco fechados, como se estivesse examinando. Rachel diz que o Dr. Bruce esteve em Raymond por dois domingos e pareceu muito interessado no compromisso assumido pelo Sr. Maxwell na primeira igreja. O que Rachel diz sobre si mesma? Perguntou Rose, que estava deitada em um sofá quase escondida sob a almofada elegante. Ela ainda está cantando no retângulo. Desde que as reuniões na tenda foram encerradas, ela está cantando em um antigo teatro, até que estejam concluídos os novos edifícios que sua amiga Virginia Page está construindo. Preciso escrever para Rachel vir nos visitar em Chicago. Ela não devia desperdiçar a voz naquela cidade, ao lado da estrada de ferro, com esse tipo de gente que não sabe apreciá-la. O Sr. Stirling acendeu outro charuto e Rose exclamou. Rachel é tão esquisita. Ela podia levar Chicago à loucura com aquela voz, se cantasse no auditório. Mas lá está ela, desperdiçando a voz, com gente que não sabe apreciar o que está ouvindo. Rachel só viria para cá se puder fazer isso e manter o compromisso que assumiu ao mesmo tempo, disse Felícia após uma pausa. Que compromisso? Perguntou o Sr. Stirling, mas acrescentou logo em seguida. Ah, sim, eu sei. Aquilo é algo muito peculiar. Alexander Powers era meu amigo. Aprendemos telegrafia no mesmo escritório. Ele provocou um alvoroço quando se demitiu e entregou provas de corrupção à Comissão Interestadual do Comércio e voltou a trabalhar com o telégrafo. Aconteceram coisas estranhas e esquisitas em Raymond durante o ano passado. Eu fico me perguntando o que o Dr. Bruce pensa sobre tudo isso. Preciso conversar com ele a respeito. Ele já está em casa e pregará amanhã, disse Felícia. Talvez ele nos conte algo. Houve silêncio por um minuto. Então Felícia disse abruptamente, como se continuasse um pensamento com algum ouvinte invisível. E se ele propusesse o mesmo compromisso à igreja da Nazaré Avenue? Quem? Do que você está falando? Perguntou o pai um pouco ríspido. Estou falando do Dr. Bruce. E se ele propusesse à nossa igreja o que o Sr. Maxwell propôs à igreja dele e pedisse às pessoas que voluntariamente se comprometessem a fazer tudo, mas só depois de responderem à pergunta o que Jesus faria? Não corremos esse perigo, disse Rose, levantando-se de repente do sofá enquanto tocava o sino para a hora do chá. Na minha opinião, é algo impraticável, disse o Sr. Stirling rapidamente. Pelo que entendi na carta de Rachel, a igreja de Raymond vai tentar estender essa ideia desse compromisso a outras igrejas. Se der certo, com certeza haverá grandes mudanças nas igrejas e na vida das pessoas, disse Felícia. Ah, pois bem, vamos tomar chá primeiro, disse Rose, indo para a sala de jantar. O pai e Felícia foram atrás dela, e a hora do chá passou em silêncio. As refeições da senhora Stirling eram servidas no quarto. O senhor Stirling estava preocupado. Comeu pouco e logo se retirou da mesa. E, embora fosse uma noite de sábado, comentou ao sair da sala que iria até o centro da cidade para resolver alguns assuntos especiais de negócios. Você não tem achado o papai muito inquieto ultimamente? Questionou Felícia pouco depois que ele saiu. Ah, eu não sei. Não notei nada fora do comum, respondeu Rose. Depois de um momento de silêncio, ela perguntou: Você vai à peça agora à noite, Felícia? A senhora Delano passará aqui às 7h30. Eu acho que deveria ir. Ela vai ficar chateada se você não for. Eu vou, mas não me interessa pelo tema. Já vejo sombras suficientes sem ir à peça. É um comentário triste, vindo de uma garota de 19 anos, respondeu Rose. Mas enfim, suas ideias são esquisitas, Felícia. E se você subir para ver a mamãe, diga que passo lá para falar com ela depois da peça, se ela ainda estiver acordada. Felícia subiu para ver a mãe e ficou com ela até a carruagem dos Delano chegar. A senhora Stirling estava preocupada com o marido. Ela falava sem parar e ficava irritada com cada comentário que Felícia fazia. Não queria saber das tentativas da filha de ler, ainda que fosse, um trecho da carta de Rachel. E quando Felícia se ofereceu para ficar com ela durante a noite, recusou a oferta com bastante rispidez.